Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje é dia de falar de muito brinquedo. Oi, pessoal, aqui é Rita e eu vim aqui falar de robô gigante. Aqui é Rodrigo Bamondes e o meu objetivo é a conquista dos Gamplas. Olha, Spectre vem mandar um abraço gigante agora! Ah, e sim, senhores, pra quem não entendeu ou entendeu só com a frase da Rita e do Bamondes, hoje nós vamos falar da franquia Gundam. Sim, senhores, hoje é dia do Bamondes brilhar, cara. Por fim, nós começamos com... Eu peguei a pauta aqui do Bamondes, né? E separei em alguns tópicos. É interessante a gente dar um andamento dessa maneira. Primeiro de tudo, a gente tem o primeiro fato. Que o primeiro episódio de Mobile Suit Gundam, que foi o primeiro Gundam a ser exibido, foi no dia 7 de abril, feriado aqui no Brasil, de 1979, ou seja, há 41 anos atrás. Pena que a gente perdeu a comemoração de 40 anos no ano passado, hein? Pena só se você curte Gundam. Ah. Oh, a maldade. Não, mas... A maldade, olha aí. A questão toda é que ela ainda tá acontecendo, até por conta da Covid. Por exemplo, o Gundam que anda, ele tá sendo lançado agora, né? Ele vai ainda... Sim. O Café Gundam foi inaugurado agora, e a gente vai até falar desses atores de vozes, esses voice actors, esses seiyus sensacionais que fizeram a história de Idousenshi Gundam. E eu digo pra vocês que um desses vocês conhecem muito, muito bem. Aliás, quem assiste animes legendados, ou mesmo sem legenda, abraço Dan, vocês vão perceber uma voz muito, mas muito conhecida fora do reino de Gundam, vamos dizer assim, né? Não, várias. Todo mundo ali, é aquele pessoal ali dos anos, desse pessoal que fez de 77, 76 pra frente, até ali os 88, muitos deles estão em várias obras, algumas até hoje, e aí se a gente der uns minutinhos a gente fala delas também. Então, eu ia falar do Toru Furuya, né, mas... Sim, o Toru Furuya, né, pra gente, que quando a gente começa a estudar a história do Seiyu, ele faz parte das histórias de Mecha, ele faz parte de várias coisas, e pra vocês terem ideia, o Toru Furuya, ele começou ainda criança, ele foi o ator principal dessas séries tipo Robô Gigante, que a gente recebeu aqui o Robô Gigante, ou que nem o Homem de Ferro 28, né, Tetsujin Nihachigo, Tetsujin Nihachigo, em 66, Toru Furuya já era já fazia um personagem principal num desenho. Então você imagina aí a história que ele desde criança aí fazendo papéis principais. Quando ele fez Gundam, ele foi em Gundam nem foi a primeira série de robôs que ele fez, né, de mechas. Ele tinha feito antes Groizer X, e também aí do Gonagai, muito sensacional, que veio aqui pro Brasil como pirata no espaço. Porém, Gundam, por todo o ponto, tudo que ela atingiu, foi sensacional. Mas se nós formos falar do primeiro Gundam, principalmente, nós temos outros seiyus sensacionais, como o Hirotaka Suzuoki, que ele inclusive foi a voz original do Shiryu até ele falecer em 2006, né? Ele fez o Bright Noah. A Mami Koyama, que fez a Kisilia Azabi, que era uma das principais inimigas, e que era casada com o Toru Furui aí nessa época. Também sensacional, assim, são pessoas, são atores que, se você começar a olhar toda a lista de coisas que eles fizeram, você começa a chorar, porque praticamente toda a sua infância de animes japoneses, eles estavam lá, sendo como ator principal, ou, por exemplo, no caso do Hirotaka, ele ainda fez o Tenshin Han, né, o próprio Toru Furuya foi o Yantia em Dragon Ball também, né? Quer dizer, se você começar a olhar, você vai achar eles em 200 mil papéis diferentes e coisas que você vai lembrar aí com muito carinho. Para quem começou a relembrar certos termos utilizados, alguns títulos, é só dar um pulo lá no nosso feed e acessar o nosso episódio número 111, onde a gente faz o episódio de mechas, onde o Bamon de Espirona Batatinha falou um monte. Então... Com certeza. Eu pirei mais do que esse aqui. Esse aqui eu tô, ó. Tô no Rivotril aqui, 3%. Vai lá. Né? Vamos lá. Mas eu tenho, eu tenho uma coisa. Eu já vi vários animes diferentes de robô gigante. E Gundam, entre alguns deles. E eu fico muito na dúvida de. Que o que eu sei de Gundam é que basicamente são histórias sobre guerras que por acaso tem robôs gigantes, correto? Sim, porque imagina o seguinte, as demais séries, elas falavam muito de... as séries, claro, são feitas para vender brinquedo, mas então, muitas das vezes a série era assim, o principal era o brinquedo, era o robô. Em Gundam, o Gundam em si, o robô, ele é importante, os robôs que lutam ali são importantes, eles são importantes enquanto veículos de combate, eles fazem os papéis de tanques, aviões, submarinos e outros equipamentos de guerra, né, outros veículos de guerra, tanto que a tradução, né, que Kidousenshi, né, Mobile Suit, ou seja, é um traje de combate móvel. Exatamente. E esse conceito nem é original de Gundam. O conceito de Mobile Suit é do livro do Starship Troopers, né, Tropas Estelares, que aí é de 1950 e pouco, que quem quiser aí dar uma olhada, é um livro sensacional, que inclusive a gente falou quando fomos falar aí, gravar sobre mechas em outra oportunidade. Eu lembro que a gente comentou desse... Sim, nós comentamos no nosso episódio 111... E eu comentei de Starship Troopers, que é uma faixa muito foda do Yes. Não, mas aí a minha dúvida é o que te atrai especificamente pra Gundam e não pra outros animes de robôs ou outros animes de guerra? Eu acho que assim, eu assisto, assim, minha infância eu assisti ao Robô Gigante, né? Eu assistia lá numa das trocentas mil reprises de Robô Gigante. Mas eu acho que o que me atrai em Gundam é que a história, o robô, ele é muitas das vezes, ele é mais coadjuvante dos seres humanos. O importante são os seres humanos nessas histórias. E ele te dá um pouco disso. Eu acho que isso foi uma... Foi o que a primeira série que Kidousenshi Gundam fez de diferente. Ela deu uma ênfase muito grande nesses personagens, em robôs como máquinas de guerras. E apesar de tudo, de ele ser poderoso, etc., ele não era indestrutível. E uma das coisas que essa primeira série de Gundam estabeleceu foi a questão de que, assim, olha, a morte é real. E muitas das mortes, assim, claro, vamos falar, é uma obra do Yoshiyuki Tomino. Tomino, enquanto diretor de animes, ele tem uma fama de ser, assim, muito sanguinolento mesmo, né? Uma pessoa que ele faz, assim... em todo tipo de morte nas obras dele, em geral, mortes muito estúpidas, justamente porque você mostra a banalidade, a estupidez de tudo aquilo que está acontecendo. Mas eu acho que isso pega em Gundam, porque você... É, uma das coisas que quebrou foi o quê? Antes você tinha robôs contra alienígenas, robôs contra monstros, robôs contra não sei o quê, e o outro era sempre desumanizado. Em Gundam, embora você tivesse uma diferença entre humanos e os... As pessoas do espaço, né? Elas tinham tem um termo que eles usam, New Type, né? Para a série original, que ela teria uma pequena diferença de capacidade, etc. Mas no final são seres humanos contra seres humanos. E durante a série é mostrado que ambos os lados têm muitas coisas boas. Tem coisas boas e coisas ruins. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Tem pessoa que vai te trair de um lado, tem pessoa que vai trair a pessoa do outro lado. Tem uma coisa que eu acho também muito legal de Gundam é que as pessoas, sem suas armas, sem seus mobile suits, normalmente são pessoas muito agradáveis. Então acontecem encontros, sem querer. Numa das cenas de Gundam, os dois personagens principais, que é o Amuro Rei, por exemplo, e o Shahazanable, que é o Sui Shikeda, que é o seiyuu dele, eles se encontram com o pneu furado. E um ajuda o outro a tocar o pneu e conversam, são amigos, eles são amigáveis, né? E você percebe o quanto que ele, meio que nisso, ele demonstra qual a estupidez da guerra. Por que que nós não podemos ser simplesmente seres humanos vivendo num planeta e deixando os outros viverem, sabe? Isso eu acho que é o principal de Gundam, muito mais do que a parte de robôs. Mas efetivamente eles conseguem vender. Aqui tem uma estante cheia de Gundams aqui. Por conta disso. Eles me enganaram direitinho. Então, é que eu penso em outros animes de robôs gigantes que são sobre guerra. Então, um exemplo clássico é Code Geass. Mas mesmo Code Geass não foca tanto assim na relação entre os dois lados da guerra. Foca mais na jornada do protagonista, né? Então é interessante ver essa perspectiva de Gundam de forma mais ampla, porque eu não assisti muitos Gundams, eu assisti dois, que são o Gundam Wing, quando eu era adolescente, que era bem coisa pra adolescente ver. Isso que você tá me dizendo não é uma coisa que eu me lembro de Gundam Wing, porque o Reiro era um babaca. Sim. Mas eu vi Iron Blooded Orphans, e aí eu reconheço tudo que você tá dizendo. Bom, assim, enfim. Mas tem diferenças, mas até pra gente comentar. Pera aí, Bamondes. Eu vou trazer duas coisas e a gente já vai pra pauta. Primeira, o Yoshiyuki Tomino, ele fez algumas obras que não envolvem robôs gigantes de maneira nenhuma. Como Ashita no Joe, que é baseado em boxe. E, pra quem curte, ele fez Dororo Toriyakimaru. Quem lembra de Dororo, velho? Que é muito foda, velho. Muito bom mesmo. E... Dororo? Dororo? Dororo teve um remake agora. Do Osamu Tezuka. Sim. Teve um remake. Ele participou como storyboard. Bom, posso comentar? O que acontece? A Gundam, ele foi criado em 1979, que a gente estava conversando. A Sunrise, ela foi formada por pessoas que trabalhavam na produtora do Tezuka, descontentes, e eles resolveram sair da produtora do Tezuka e formar a própria produtora. Naquele momento, eles tiveram a seguinte ideia, eles tentavam ver que nicho eles poderiam trabalhar, e aí eles perceberam que o nicho de robôs gigantes era um nicho que eles poderiam trabalhar. Por quê? Embora a animação fosse mais complexa do que outros tipos de anime, eles entendiam que ali era uma oportunidade para eles. Então, desde o início, a Sunrise, embora ela tenha feito outras coisas, se você procurar depois da Sunrise, tem coisas assim bem toscas no início, porque eles estavam precisando se financiar, eles faziam uns desenhos bem tosco mesmo. E aí eles foram entrando nessa área de animes de robôs, de mechas. E aí o que aconteceu? Quando se chega em Gundam, até o próprio Tomino, ele já havia tentado algumas coisas, mas enfim, sem muito sucesso. Nessa primeira vez que eles lançaram Gundam, A ideia, todos os animes, o que, que eles fazem? Na hora que eles estão desenhando o anime, eles já estão com a empresa de brinquedos de contrato, eles começam a discutir juntos, tá? Isso é sempre feito juntos. Isso é para Super Sentai, para qualquer coisa que tem produtos no Japão, você senta junto, ou seja, o criador da ideia, junto com a empresa de brinquedos, eles estão conversando para fechar a melhor forma de fazer. No caso de Gundam, a empresa que tinha na época era a Clover. Tá? E aí o que aconteceu? Inicialmente eles tinham lá nos esboços, lá, o nome da série seria Freedom Fighter Gun Boy, e acabou sendo alterado para Gundam, porque no final das contas o que eles pegaram? Freedom e o Gun Boy, eles juntaram, inverteram e ficou Gun Boy Freedom, juntaram e ficou Gundam, que é para você lembrar que tem, era, enfim, para os produtores lá que lembravam do Gun Boy e juntar com Freedom, né? Sim, sem dúvida. O que eu ia falar também, a segunda. Sim, sim. A única coisa que eu achei interessante e que foi até citação da Rita, nosso episódio 115, que foi a parte 1 de Code Geass. Ah, sim. Logo mais vai ver a segunda parte, e né? Inclusive, achei muito curioso a história da palavra Gundam, porque o japonês tem muito essa coisa de dar um apelido porque a palavra inteira é muito comprida, sabe? É, eles fazem isso muito com os títulos de anime que ficam quilométricos e aí encolhe. Como por exemplo... Isso, eles fazem isso com palavras no dia a dia, tipo, passou com... Ao invés de falar personal computer, eles falam passou com porque é o seu computador pessoal, é o seu PC. Não, é o que eu ia citar, o exemplo, é de Konosebarashi Sekai Nishiku Fukuo, que é o nosso querido Konosuba, que acaba justamente contraindo aquela frase gigantescona numa única palavrinha. É. E, assim, é comum deles fazerem... Esse daí que você tava falando, Bamondes, inclusive, pegando um gancho para um dos tópicos aqui na pauta, na época em que Gundam foi lançado, tinha animes na época como Mazinger Z e o Super Sentai conhecido como Battle Fever J. Sim, sim. Esse aí, se eu não me engano, eu não lembro se o Battle Fever G, acho que foi o último da Marvel. A Marvel, na época, tinha acordo com a Toei pra fazer, né? Que eles estavam, que na época que o pessoal da Marvel achava que conseguiria lançar alguma coisa no Japão, eles estavam patrocinando junto com a Toei. Mas eu não lembro se esse aqui é o último ou não, tá? Depois a gente precisaria checar, mas beleza. E aí, uma das coisas que acontecia. Imagina que os desenhos lá, eles estavam vindo lá desde... Os robôs começaram lá com... Em 1959, lá com o Tetsujin Nihachigo, é isso? Isso, que é o Homem de Ferro número 28. Isso, lá em 66. Quando chega em 79... Você já tem aí praticamente 13 anos desse início. Então, basicamente, as crianças que assistiram os primeiros Robôs Gigantes já eram adultos, jovens adultos, e muitos já eram adolescentes. Então, o que acontece? Eles estavam precisando de coisas mais adultas, eles estavam procurando coisas mais adultas. E, ao mesmo tempo, Gundam chegou no momento certo, porque se você pensar que em 74, que foi lançado o Yamato, né? Que também era uma série mais séria, foi o primeiro desenho que levou histórias mais sérias realmente pra TV, foi Yamato. E aí, dali em diante que começou esse... ou seja, Gundam chegou no momento certo. E tanto foi que o que aconteceu? Primeira coisa, claro, como não poderia deixar de ser, ela causou muitos problemas na TV e ela chegou a ser lançada 39 episódios e cancelada a série. Eles cancelaram, porque assim, mano, a série tá muito pesada, não sei o que, para, trava. Só que o que aconteceu? Na hora que travou, o pessoal da Clover falou, não, olha, não sei o que vocês estão, como é que vocês estão medindo a audiência, mas tá vendendo muito brinquedo. E aí o que, que eles fizeram? Eles patrocinaram, o Gundam inicialmente teria 50 episódios, como eles pararam no 39, e pagaram pro pessoal da Sunrise fazer os últimos 4, terminar os últimos 4, E aí a série acabou com 43 episódios, né? E aí o que aconteceu, né? depois da franquia, imagina, no Japão em geral, depois que a franquia sai, ela acaba o contrato e tchau e benção, vai para a próxima franquia, se lança. E a própria Sunrise, para quem procurar, nessa época estava já final dos 80, começou a produzir Runaway Idion e outras séries aí, Elgame, Armored Trooper Bottomsu, que é um dos, assim, quem puder depois pesquisar, é uma das melhores, assim, eu acho que tem o melhor desenho de logo do nome da série. É Armored Trooper Bottoms, ou Bottomsu, né, em japonês. Procurem, que vale muito a pena. E aí, logo depois, seguir pro próximo tópico, que aí, quando terminou a primeira série, e aí teve esse patrocínio da Clover, logo depois a Bandai comprou os direitos, e depois, porque primeiro a Clover fazia os brinquedos relacionados a Gundam com metal e plástico, e aí foi quando... Chocodinho, esses brinquedos, eles existem até hoje. Um exemplo disso, se você procurar lá no YouTube aí o Dylion, do Jaspion, montar, ele é desse jeito. Imagina que o Gundam era desse jeito, que nem um Dylion montado com peças de metal, parafusado e tal, com plástico e metal. E aí, depois, quando a Bandai assumiu os direitos, eles começaram a fazer os brinquedos somente de plástico. Foi aí que o preço baixou horrores. O japonês começou a comprar as action figures a rodo, e aí foi quando teve o surgimento do apelido carinhoso de Gunpla, ou seja, que é Gundam in Plastic. Ah, nossa! Isso faz muito sentido! E na verdade o que acontece? A Bandai, ela já queria lançar esse brinquedo, só que ela não sabia para que série. E o que aconteceu? Como ela viu a repercussão de Gundam, que foi aquela série que meio assim, foi cancelada e não foi cancelada, e o pessoal pediu pra voltar porque vendia assim. Eles acharam que era uma boa aposta. Imagina assim, foi uma boa aposta. E aí o que aconteceu? A Bandai bancou pra fazer resumos e viraram filmes. Esses filmes, mini-filmes, se você procurar tem naquelas locadoras online, né? Você sabe quais são esses serviços de streaming. E tem no YouTube também. Esses filmes são bem antigos, eles têm no YouTube, tem versões legendadas em inglês. Eu não lembro de ter achado em português, mas com certeza em inglês tem, tá? Depois é só a gente procura e coloca um deles com o link no post do YouTube, né? Até porque links da biblioteca do Paulo Coelho a gente não pode, né, cara? É pirataria. Exato. Mas enfim, esse aí tá meio aberto aí, depois a gente procura. A outra coisa que tem é o que acontece. Esses filmes, né, curtos e o resumo, ele continuou passando e continuaram vendendo. E vendeu horrores. Até a ponto deles olharem assim, olha só, a Sunrise e outros produtores lançaram um monte de coisa e nenhuma delas tinha chego no sucesso de Gundam. O que eles resolveram fazer? Paga o segundo. Eles, em 85, chamaram lá a Sunrise e falaram assim, ó, me faz o segundo. E aí o Tomino pensou, poxa, se eu vou ter que fazer o último, né, o último Gundam, eu vou fazer o Zeta, que é o de agora. Eu comecei no Gundam original, agora eu vou pro Z, né, pro último. E claro, lançou o Gundam Zeta Gundam em 85. E aí foi eu vou falar assim, é aquele problema, a pessoa, o Tomino, a qualidade do trabalho do Zeta Gundam foi muito grande. Tudo que faltou no primeiro Gundam, em termos de qualidade, tanto que tem memes absurdos que a Sunrise não tinha dinheiro, aí às vezes o robô fica totalmente fora de proporção, era terrível no primeiro Gundam, foi corrigido em Zeta Gundam. Ele fez uma série de mudanças assim, sensacionais, incluindo o quê? Colocar o principal inimigo do primeiro Gundam como herói, como mentor do Camille Bidan, que era o novo piloto, e Abraços Cobra Kai, né? Que aí quem gosta que essa história de inverter botar o inimigo do primeiro como mocinho aí, né? Abraços Cobra Kai. E isso aí fez um sucesso absurdo. Um sucesso absurdo. E aí, claro, depois que você cria o Z, o que, que você faz? Você cria o duplo Z. Então depois veio o Gundam Double Zeta, né? O Zeta Azura. É, nossa, eu tenho uma piada pra colocar bem aqui. Que retroativamente, o cara que nomeou o PlayStation 2 como PlayStation 2 foi genial. Porque ele não queimou o Z logo de cara, sabe? É, cara, exatamente. Bom, exatamente. E aí veio o duplo Z, é isso? É, porque foi isso que aconteceu. O primeiro fez muito sucesso. E assim, mas fez tanto sucesso. E aí eu falo assim, né? O Gundam fez tanto sucesso. E aí o que aconteceu, né? O Tomino, claro, normalmente eles vão trabalhando com N produções. É, no Duplo Zeta, Double Z, né? O Zeta Azura. É, e o que, que aconteceu? Ele não podia pegar o início da série. Aí pegaram para uma outra galera e a galera falou assim: poxa, se eu estou vendendo bem para adultos, o que aconteceria se eu mudasse para crianças? Acharam que seria a ideia, e assim, eles infantilizaram muito no Double Zeta. E aí, a metade da série foi um fracasso total. E aí eles falaram assim: Tomino, cara, você que sabe operar esse negócio aqui, volta pra cá. Aí eles voltaram, e aí a série muda completamente a segunda metade, que é uma série, aí a segunda metade muito legal também, sanguinária, coisa divertida de Gundam. Inclusive, se você procurar aí, procura no YouTube, você pode procurar, tem desde melhores músicas de Gundam, até melhores mortes mais cruéis de Gundam. Tem rankings de que o pessoal briga pesado pra saber quais são as mortes mais cruéis, aberturas melhores, fechamentos melhores, enfim. Rita. Rita. Eu. Caiu aqui uma moedinha no chão? Pega só uma coisa. Você viu que o Bamondes colocou divertido e mortes sanguinolentas na mesma frase. Concordo. Olha aí. Bom, o Bamondes, você que é colecionador... Isso é um preconceito você assistiu não podem gostar de robô gigante, é isso? Só porque é sanguinolento e... Não, mas pode falar o seguinte, ó. Você é mais a piada. Iron Blooded Orphans. Iron Blooded Orphans. Yoko Kujan. Né? Mas enfim... Iron Orphans é um anime incrível e tem muito sangue e muito drama e é... Não, mas assim, ó. O último episódio, últimos 6 minutos do anime... Aquela morte do Yoko Kujan. É. Bom, O cara cagou. Assim, vou falar assim, Jorge. O cara me caga. O anime, metade do. A segunda temporada inteira. E o cara sobrevive até o último minuto. Aí no último minuto, você vê o cara sendo esmagado. Morrendo esmagado, né? E gritando assim. Você começa a rir. Tem um meme, né? Se você procurar, é tipo assim: você sabe aquela do Michael Jackson comendo pipoca? Não. Aí ele veio das mortes de Gundam. Mortes de Gundam. Aí tipo: morte do Akihiro e tal. Morte do não sei o que e tal. Aí morte do Yoko. Aí o cara tá comendo a pipoca assim com o Michael Jackson. É bem assim, cara. É nesse nível de assim. Eles conseguem deixar você com raiva de certos personagens, de tal forma que quando o cara morre, você fica muito feliz. E aí... Com certeza. Só voltando um pouco pra pauta agora, o Bamondes, você que é colecionador de Gamplas até hoje, como você vê o mercado de Gampla hoje em dia? Aí eu tenho a única frase que a minha amiga, que gosta muito de Gundam, me deu pra eu falar aqui pra vocês. E ela fala assim, abre aspas. Eu acho que Gundam começou como qualquer outro anime de época, anime de mecha da época, mas se tornou o que é hoje porque sobreviveu ao tempo e só conseguiu por causa dos Gunpla. É isso que ela disse. Na verdade... ele veio depois, né? O Gunpla veio depois, mas ele claro, a série só existe hoje por conta de Gampla e porque dá muito lucro. Tanto é que... Era que eu tava falando com ela que os outros animes de robôs gigantes têm aparecido menos desde os começos... Desde os anos 90, tem tido bem menos anime de robô gigante. E ainda tem Gundam, mas o que tá sustentando a hype de Gundam são as miniaturas, são os bonequinhos, são os Gunpla, principalmente no Japão. Pois é. Mas você sabe o que eu vejo muito? É assim, uma coisa que acontece é... O Gunpla virou tão sinônimo do brinquedo, do tipo do brinquedo, que você tem Gunpla de Evangelion, né? E aí, eu vou só comentar rapidinho, só pra gente fazer. Gundam fez tanto sucesso, e as franquias começaram a fazer tanto sucesso, que em 93, enquanto o Tomino já estava fazendo Mobile Suit Gundam V, de Victory, que ele já matou o Z, matou o Double Z, aí agora estava lá já no V, ele estava reduzindo as letras, já estava matando as letras do alfabeto. No meio do Gundam Victory, o que aconteceu? A Sunrise foi comprada pela Bandai. A Bandai comprou o estúdio inteiro, porque percebeu que era a galinha dos ovos de ouro para a Bandai na época. Imagina isso. Isso em 93. Então, era a galinha dos ovos de ouro em tempos de renda. Tanto é que assim, o Tomino ficou tão destruído com essa história, porque ele achou que estava perdendo, né, o direito de algo que ele tinha criado e tal. E o que ele fez? Ele simplesmente ele entrou em depressão e ele detonou a saída, o Gundam Victory. Ele tem, assim, em termos de depressivo, você vai ouvir palavras assim, Tomino com sanguinolência e depressão. É, muito, porque e nessa época ele estava muito pesado, com depressão e até... Ele estava sendo pressionado por feministas, inclusive. Então, as mortes das mulheres neste Gundam Victory, inclusive, são algo assim que você... são muito chocantes em alguns casos. Muito chocantes, assim. Tem uma cena que é icônica, que você pode procurar, que é o... alguém tem uma brilhante ideia de... Eu vou falar assim, de pessoas sem armadura, mulheres sem armadura, atacando com pequenas bazucas um Gundam. E aí o Gundam, cara, ele só vai mexer, se movendo e vai matando assim como se fosse mosca, sabe? Mosquito, assim. Tem uma que é vaporizada na hora que ele liga a espada laser, sabe? É vaporizada no cano da espada laser, quando sai assim, você vaporiza o corpo. Então é um negócio assim, assim, ele tava muito chateado. Não, ele tava muito chateado. Porque você vê que o personagem do Uso, né, no momento lá, ele começa a chorar, ele parece assim, desculpa, tá, puf, desculpa. Aí vira assim, dá um tapa, voa outra na coisa assim, puf, vira um, parece quando você joga gelatina na parede. Então, é bem assim, é um negócio pesado. Mas aí, o que aconteceu? Em 93, Gundam foi, a Sunrise foi comprada pela Bandai. E aí, o que aconteceu? O Tomino se afasta. E aí, a Bandai fala assim, não, eu vou ganhar dinheiro com o Gundam. Agora, o Gundam é meu, vou ganhar dinheiro. O que ele começou a fazer? Ele criou universos alternativos de Gundam. E o primeiro foi o Mobile Fighter Gundam de Gundam. Esse aí foi, ele mudou totalmente a premissa do Gundam e transformou o Gundam numa luta de robôs, uma luta de robôs de cada país, que é um negócio, tipo assim, fez sucesso, mas era totalmente fora da premissa inicial de Gundam. E logo em seguida, 95, foi onde apareceu o New Mobile Report, que é o Gundam Wing. Ele já foi nessa época da Bandai, e ele foi uma revitalização, porque ele visava... transformar Gundam em algo para crianças mesmo. Ele foi uma tentativa da Bandai de infantilizar Gundam. Até então, a idade mínima de pilotos de Gundam variava entre 25 a 20 anos. E eles passaram até 15 anos. O Gundam Wing tem bem estilo de shonenzão de porrada no espaço mesmo. Com robôs, I guess. Mas os robôs não são muito importantes. Isso, se você levar em consideração que na mesma época que a gente teve Gundam Wing, a gente teve Evangelion. Então, Evangelion tem essa vibe de robô gigante deprimido também, né? O autor de Evangelion, ele trabalhou em Gundam 89, Charles Contra-Ataque, tanto que ele e o Tomino, eles sempre são amigos, né? Se trocavam muita coisa. Inclusive, quando o Tomino fez uma versão muito parecida na da ideia de Evangelho. Ele consultou muito o autor de Evangelho. Mas, falando aqui do assunto, o que aconteceu? Gundam Wing não fez muito sucesso no Japão na época. Não fez. Ele foi uma série ok. Mas, o que aconteceu? Por conta da Toonami, por conta dessa invasão de animes no Ocidente... Nos Estados Unidos, é. Isso. No bloco do Toonami, uma das séries que foi trazida foi Gundam Wing. E aí, no Ocidente, Gundam Wing estourou absurdamente. Principalmente porque foi uma das primeiras séries que não teve tanto corte, né? E aí a gente lembra aqui de algumas séries que foram absurdamente retalhadas no Ocidente, tipo Macross, que virou Robotech, né? Que aí juntou lá com Southern Cross e... Ai, meu Deus. Southern Cross e... Bobby Cavalry, Southern Cross e o Mospeada. O Mospeada... O Seijutsu Bismarcko, que virou o Saber Rider. E se vocês, sim, procurem o original do Bismarck, que a estrela da série era para ser o robô, que no Saber Rider, né, quase não tem sentido. E aí, o que aconteceu? Então, mas o Japão tava tentando abrir o mercado americano fazia muito tempo. Primeira coisa que real eles conseguiram e falaram: nossa, os Estados Unidos são nossos, foi Thundercats, que todo mundo esquece que é japonês. Não, mas então, mas a Thundercats, ele foi. Quem desenhou foi a TBS, né? A Tokyo Bunshinsha. Ai, eu esqueci o nome, mas é TBS. Mas a premissa foi americana, claro, eles fizeram aqui, foi um. Uma coisa que foi geracional, mas uma coisa que a gente tem que lembrar também foi o seguinte: se você pensar que Gundam ele estourou, na verdade, em 2000, que foi nesse bloco do Toonami, ele já vinha, né? Uhum. Eles estavam tentando, estourou em 2000, e aí, como Gundam Wing fez sucesso nos Estados Unidos, eles passaram de Gundam também, de 94, e depois de Gundam, eles passaram também o Gundam Seed. Esse Gundam Seed, por exemplo, eu, por exemplo, gostei muito de Gundam Seed. Gundam Seed é de 2001, 2002, mas é um anime muito... o pessoal adora, porque ele fala muito de preconceito, né? O subplot, né? Ô, Bamontes, é só te ajudando aí. TBS significa Tokyo Broadcast System. Tokyo Broadcast System, tá bom. Beleza. Então eu lembro de Gundam Seed... Mas eu tava meio... Quando na época que eu vi Gundam Wing, né? Que foi mais ou menos em torno de 2000, 2001 mesmo. Foi meio... Mesmo. Eu vi que a estética era muito diferente. E aí eu fiquei, não quero, não gostei. Vou procurar outras coisas. É porque... Só pra você entender o que aconteceu. Os Gundams até 99, eles estavam sendo filmados na tecnologia antiga, né? De TVs antigas. Tanto que a Bandai falou: eu tenho que reiniciar a série de Gundam, porque eu tenho que fazer tudo agora para a tecnologia na época, que era HD, né? E com isso, o Gundam Seed foi a primeira série em HD de Gundam. Então eles fizeram um trabalho assim, se você olhar, Gundam Seed, ele relê muitas histórias clássicas de Gundam, ele junta algumas coisas de... Gundam e Zeta Gundam, ele junta as duas, e foi uma série muito legal. Eles estavam imaginando Seed de semente mesmo, o Gundam Shido, né, ou Shido em japonês, como se lê. A ideia deles era que fosse a semente de uma nova linha temporal de Gundam, tanto que ela ganhou uma sequência, que foi o Gundam Seed Destiny, mas o problema foi que a principal escritora dessa série, que era Chiaki... Ai, ela era esposa do Fukuda, mas eu... Chiaki... Tô esquecendo o nome dela, tá? Mas a Chiaki, ela teve câncer na época. Ela tava com câncer e depressão, imagina. E aí a série teve muito problema pra terminar. Ela não conseguia entregar os episódios a tempo e tal, então teve uns problemas aí. E pra melhorar a vida dela... Uma das principais seiyus de Gundam, de Gundam Seed, eu não gostei, deu um comentário besta, assim, tipo, poxa, gostei de filmar, mas não gostei muito do destino da personagem. putz, virou uma briga, brigou Seiyu, foi um terror, e isso explica muita coisa que foi destruída na série. É uma coisa meio triste, mas aconteceu isso. Aí eles desistiram dessa ideia de refazer e continuaram fazendo versões. Por exemplo, Gundam 00, e Gundam 00, que é o Double Zero, né? Na verdade, se lê Daburo. Gundam Daburo foi, por exemplo, uma releitura de Gundam Wing, de certa forma, atualizado e tudo, ficou sensacional. Não dá nem pra falar, é muito legal. Ele é tão importante, e esse é um ponto. Gundam hoje é tão importante no Japão, tão relevante, que ela você tem pesquisas militares sérias que o cara dá título de Gundam, porque é um indica o que, que ele tá fazendo. Ah, eu tô fazendo Exo Switch de batalha. Hã? É, Gundam. Ah! É nesse nível. Né? Então, ele tem pesquisas sérias para fazer. A Bandai está, inclusive, trabalhando com brinquedos, com robôs de verdade, aqueles robôs para briga, que você tem hoje em universidades. Você tem o seu kit de robô que se move em casa de 15, 20 centímetros de Gundam ou de Zako. Quer dizer, eles têm isso, assim, imagina o que eles faturam. Gente, eles fizeram um robô de 18 metros, que fica lá na frente da Gundam Base, e agora fizeram um agora que anda. Porque esse negócio dá muito dinheiro. Sim, assim, é esse tipo de coisa, é um negócio de nerd que eu adoro. A NASA tava com uma parte deles que era tipo de exploração intergaláctica, que eles colocaram um símbolo que lembra muito Star Trek. Sempre tem coisas assim por aí, eu acho isso maravilhoso. Porque faz parte das pessoas. Você não vai entrar numa carreira dessa sem ter tido algum tipo de influência das mídias que falam sobre aquele assunto. Exato. É brincando, né? Assim, por que você entrou na engenharia, né? Tem 200 pra melhorar o mundo, não sei o quê. Aí a última lá é assim, para fazer minha armadura do Homem de Ferro. Sabe? É mais ou menos isso. Exatamente. Por que essas pessoas... Cara, é muito engraçado, se vocês puderem lá... Isso é aberto, é no canal de Gundam oficial do YouTube. Tem os operários trabalhando para construir o Gundam de verdade lá que anda. Cara, você via a cara dos... Toda vez que você focaliza, mesmo o cara passando assim, o cara tá com um bom sorrisão. Tipo, quando ele pega lá, ele pega a cabeça do Gundam para colocar, os caras tudo felizão assim, passando por trás da câmera. Eu falei, poxa, você fazer um trabalho desse, tipo assim, o que, que você faz? Ah, eu monto o Gundam em escala 1:1. Né? Tipo, é uma coisa assim que todo mundo cresceu assistindo. E esse é o ponto, ele chega a ser um fenômeno cultural tão grande que ele ultrapassa, ele passa por tudo. Tanto que, olha só, na China, eles vão fazer, na frente de um shopping, uma estátua de Gundam, uma coisa que é criada no Japão, uma estátua do Strike Freedom, na frente de um shopping. Cara, você imagina isso dentro da China, que tem tudo contra, assim, em toda a parte cultural de rixa, de rivalidade com o Japão, fazer uma estátua de um Gundam na frente de um shopping para atrair visitante, né? Enfim, seguindo aqui com a pauta, que eu já tirei vários tópicos aqui do meio, porque o Bamondes já falou, a gente vai seguir agora. Bamondes, conta pra gente um pouco sobre as várias linhas do tempo de Gundam, eu creio que isso daí acabou sendo usado inclusive em Dragon Ball, quando passou pelo Arco do Céu, e aí veio o arco do Goku Black mais recentemente. Não. Ou seja, viagem então, do tempo que teve várias referências, né? Não, na verdade, o que acontece de Gundam é que, imagina assim, Gundam, ele tem a linha principal, que é do primeiro, que é a Universal Century. Essa linha principal, ela se mantém até hoje, são todas os OVAs ou OVAs, tá? Eles são, ovas normalmente... São, como eu diria, OVAs são meus ovos, tá? É OVA mesmo. Então, ele basicamente, a quase totalidade deles é em Universal Century, ou seja, eles pegam lá, eles continuam a história lá, que começou em Gundam lá em 79, e continuam essa história. Porém, existem esses outros universos. Tem o universo de Gundam, que é um. Tem o universo do Gundam Seed, que é o Cosmic Era. Tem o universo... O Gundam 00, por exemplo, ele usa no Domini, que é o AD, né? Que é o nosso calendário atual. Regil de Centro, ele tem alguns... E assim, todos esses nomes de cronologia que Gundam faz, eles têm alguma relação com alguma piada, tá? Ele, assim, não é piada, com algum trocadilho, tá? Porque Regil de Center, acho que é tempo corrigido, que é o nome de um calendário real, sabe? Por exemplo, se você trocar uma letrinha, já vira um calendário de verdade. Então, eles sempre fazem essas piadinhas. Uma então, coisa que aconteceu, então, a partir de 93... Coisa... Então, o que eles falam aqui que a Universal Century começa com o primeiro Gundam e termina com o Mobile Suit Gundam Unicorn, que foi produzido em 2010 e que consta com o ano de 2096. Aí tem o Future Century, que vem o Gundam Fighter G. Tem isso. O After Colony, que... É o do Gundam Wing. É Gundam Wing, isso. Sim, do Gundam Wing e do Endless Waltz. Isso aí, que é o OVA, é o OVA de Gundam Wing. E aí tem o After War, que é só o Gundam X. Isso. É isso aí. E aí depois tem o... O Common Centuries, que é o Turner Gundam. E esse do Turner Gundam é muito legal. Porque eles fazem como... O que acontece? O Turner Gundam foi um que o Tomino voltou a cuidar de Gundam, depois de ter brigado lá em 93, 99, ele voltou a cuidar. O personagem principal, quem faz é a Romy Paco. Quem conhece é o tal de... Como é que é o nome? Aquele lá, tal de... Aquele animezinho pequeno, tal de Metal Alchemist? Full Metal? Como é que é? Full Metal Alchemist desgramento. Não, mas tanto o Full Metal Alchemist quanto o Brotherhood, né? Ela é a... ela é quem faz o personagem principal, tá? Hiro Murakawa? É o irmão lá dos irmãos... O Alfonso, caramba. Você diz? Não, ele é o principal, ela faz... Eduardo. É a Romy Paco, que faz. Ah, tá. Acho que foi um dos primeiros personagens dela de principal. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram a história como se, na verdade, todas as linhas temporais de Gundam fosse cada vez que a Terra foi destruída, ficou... E aí eles voltaram a contar, tipo, como se cada um dos... Eles estivessem todos numa linha temporal... E foi, a Terra foi arrasada trocentas milhões de vezes. E aí foi reiniciado o calendário, sabe? Eles meio que falaram isso em Gundam Turner Gundam. Tanto que a ideia de Turner Gundam era um turning point, né? Era uma virada na história toda, porque o Tomino tinha abandonado. E ele falava assim, não, olha, todas as séries fazem parte do universo Gundam de certa forma. E ele falou que era desse jeito, tipo... Que cada uma tinha o seu livro e, na verdade, tipo, depois de um tempo, destruía a Terra inteira e começava do zero lá, desde a época das cavernas, a gente chegava de novo num patamar de evolução, depois guerra de novo e depois a gente voltava pro zero. O que, aliás, em 2020 está bem próximo de acontecer. Mas ok, vamos... Peraí. Bom, eu não sabia de nada disso, mas eu tinha uma. Eu achava que era tipo os multiversos da Marvel, sabe? É tudo diferente, mas é tudo mais ou menos na mesma vibe. Mas então, são coisas diferentes. Tem umas séries de Gundam que é tipo assim: o cara tá. Tem algumas séries que quando o cara tá escavando, por exemplo, tipo como se fosse assim: no lugar de achar um dinossauro, eu acho um mobile suit. Eu não lembro se no Turner Gundam tem, mas tem o... Não, no próprio Iron Blooded Orphans tem. Orphans, tipo, olha só, é da guerra de 300 anos atrás, esse mobile suit. Eles nem sabem a palavra Gundam, é super emocionante isso. Bom, então, mas no Iron Blooded Orphans até falei... Não, deixa eu só comentar isso, porque vale a pena. O Iron Blooded Orphans, tá, inclusive, ele é um sucessor do Gundam Age. O Gundam Age, na verdade, aparece a guerra lá, eles estavam lutando contra os marcianos, os humanos que foram para Marte, e tem essa guerra toda, e a ideia depois deles era que fosse tipo um sucessor espiritual. Eles adaptaram livremente, mas a ideia e as pessoas que trabalharam em Gundam Age, muitas delas trabalham em Gundam Iron Blooded Orphans. E a ideia foi essa mesmo, de meio que como se fosse 300 anos atrás, aquele Mobile Armor lá, o Hashmal, ele tivesse feito parte dessa guerra. Pode ser. Sem dúvida. Não, que eu ia falar assim, você falou da Homi Paco. Primeiro, ela é chinesa. Não, coreana. Coreana, né? Ah, tá. Não, é que eu meio que confundi aqui. Caramba, pô. Eu estudei pra pauta, pô. Então, poxa, sacanagem. Não, peraí. É Homi Paco, não, peraí. Ela é Homi Paco e em japonês ela é Homi Paco. É, mas pra ser mais exato, assim, ela nasceu no Japão, em Edogawa, e ela aí foi pra Coreia, provavelmente, porque os pais dela são coreanos. Mas calma, Japão, nacionalidade é sanguínea. Você tem que ser filho de japonês. Se ela é filha de coreano, ela não é considerada japonesa. Mas ela nasceu em Edogawa. Não, tudo bem. O que eu tô falando é o seguinte. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Pelas leis japonesas, ela não nasceu japonesa. É isso que eu quero dizer. Eu não tô... Ah, não, tô... não é que... Porque eles são racistas. Não, é porque... É uma xenofobia. Não, isso é que nem Europa. Você pode ser sanguíneos ou... tem um outro nome que eu esqueci agora, que é quando você nasce no local. O Brasil, Estados Unidos, América Latina em geral, como nós somos povos de imigrantes, nós consideramos nascido aqui já é do nosso povo. Nesses outros países de culturas mais antigas, não. Normalmente, você só pode ser se você tem parentesco ou, enfim, se naturaliza depois. Pois é, enfim. Trazendo alguns trabalhos da Homi Paco, ela fez Toshiro Hitsugaya em Bleach. Ela fez a Zola em Blue Dragon, ela tá fazendo atualmente a Temari em Boruto, ela fez a Teresa em Claymore, ela fez alguns papéis em Detective Conan, ela fez o Kenshi Joji no Digimon Adventure 2, ela fez uma porrada. Não, mas assim, eu nem falei muito dos protagonistas, porque normalmente o que acontece... Todos os protagonistas de Gundam são seiyus com muito potencial de estourarem. E então, por exemplo, se você pega do Gundam 00, que é o Mamoru Miyano, por exemplo, o Mamoru Miyano, ele fez Death Note, ele fez o Godzilla agora que tá na Netflix, ele fez, assim, ele tem uma cacetada de papéis, um seiyu sensacional. O de Gundam Wing, que é o Hikaru Morikawa, também é um, assim, sensacional. O de Gundam Seed, que é o Soshiro Hoshi também, ele fez Sukuraido, ele fez outras coisas, assim, muito, muito bons. Quer ver um exemplo? Se você levar em consideração que a Homi Paco é uma das... Uma das seiyus mais experientes que eu já vi, porque, assim, é trabalho atrás de trabalho, ela fez muita coisa. Exato. Acho que ela já tá chegando no nível aí do Toru Furuya, né? O Toru Furuya começou com 11 anos de idade, imagina. Cara, na boa, por aí, cara, por aí mesmo. Continuando a questão das eras, faltam só três, que é Cosmic Era, que é basicamente de Gundam Seed. As séries e os OVAs deles. Aí vem o Depois de Cristo, que é o Ano Domini, que é de Gundam 00. E por fim, Advanced Generation, que é de Gundam Age, que foi o último Gundam produzido em 2011. Não, aí faltou o Post Disaster. Post Disaster, né, que é o do Gundam Iron Blooded Orphans. O Iron Blooded Orphans é de que ano? 2015. Ah, então esse 2015. Foi o último. E aí, o que que acontece? Esses aqui são as séries regulares. Gundam hoje faz tanto sucesso que a Bandai inventou uma série chamada Gundam Build Fighters, que se passa no mundo real, onde Gundam é um brinquedo. Né? Tem Gundam Build Fighters, Gundam Build Divers, e agora tem o Build Divers Re-Rise. que são todas baseadas no que Gundam é um brinquedo num universo, numa sociedade como a nossa, e que as pessoas, enfim, compram pra se divertir. Não é mais ou menos. Não é mais ou menos o mesmo esquema de Medabots ou mesmo Angelic Layer? Não chega a ser Medabots, tá mais pro, sei lá, Beyblade. Ah, sei lá, sim. Mais nesse esquema, sabe? Não, mas assim, é que eu até citei Angelic Layers porque basicamente é a mesma coisa. Você tem as bonequinhas que você compra, vai melhorando, e elas lutam umas contra as outras. Que é o mesmo caso de Beyblade, que é o mesmo caso... O do Medabots eu não. O do Medabots eu conheço, é por isso que eu falei que não, mas no caso do Angelic Layer eu não conheço. Aí eu já. Falha minha. É que. No Angelic Layer não, mas Medabots é um dos que veio na onda de Pokémon. E aí é toda uma outra conversa que não é muito sobre robô gigante, é mais sobre. Ah, mas se você levar em consideração. Pôr os bonequinhos pra brigar. Se você levar em consideração que Angelic Layer é basicamente. Se a gente levar a sério, é basicamente colocar as meninas de Showbiz pra brigar. Mais ou menos. Angelic Layer é oficialmente um prequel de Chobits. E os Persocons não são pra lutar, porque você põe uma personalidade no Persocon e Angelic Layer você controla a bonequinha com a sua mente. Então se você levar em conta. Vocês me lembraram que o Chobits, a dubladora do Pikachu, ela era uma das principais em Chobits, né? Agora sim. Ela faz a Ti? Hã? A protagonista se chama Ti. Eu não lembro se é a Ti, mas eu lembro que ela fala, porque numa das entrevistas ela fala que foi um dos animes que ela mais gostou de participar foi Chobits. Aí eu lembrei disso. Jorge, voltamos aí pra pauta, que acho que já tá quase nos... Sim, tá a pauta tá quase no bico do bico do corvo. Mas eu só quero trazer... aqui, ó, a dubladora do Pikachu é a Ikui Otani, que em Gundam, ela fez Kakito em Turn A Gundam. Ah, sim, tá bom, bom. E... Eu não lembrava. Bom, enfim, ela é outra dubladora que fez outra seiyuu que é, assim, é absurdo um monte de trabalho, porque assim, se você levar em consideração... que ela fez dois personagens fofinhos que é amado por todo mundo, que é a mesma voz dela do Pikachu, é a voz do Chopper, de One Piece, e do Zat Bell, né? De Zat Bell. Ou seja, ela é especializada em personagens baixinhos e irritantes. e vale lembrar, por exemplo, que, né, falou de personagem baixinho, o Toru Furuya, por exemplo, do Blue Mario, né? Do Blue Mario do videogame. Lá no Japão, né? Então, ele é o dublador do Mario lá. Aqui a gente recebe normalmente a voz do italiano, né? Americano. A gente exporta a dublagem americana, não tem uma dublagem brasileira para os jogos do Mario. Mas enfim, voltando para a pauta aqui, você já tava falando, inclusive, dos Gundam... um para um que a gente tem espalhados aí pelo mundo. Eu cito aqui os que estão na pauta, que é o RX-78, o Unicorn, o Freedom e o 78. Então, o 78 foi esse que fizeram lá no Japão primeiro, aí depois trocaram a roupagem dele para fazer o Unicorn. E agora estão fazendo outro 78, esse novo que estão fazendo, que é o que anda. Ele é uma versão de 78. E esse Freedom foi o que vão fazer lá no shopping da China. Dentro do shopping da China. Enfim, próximo ponto aqui que falta é as obras do Tomino que não tiveram o mesmo sucesso de Gundam, como, por exemplo, Shabungle e Space Runaway Ideon. Cara, por exemplo, e é engraçado... Muitas das coisas que a gente vê hoje, por exemplo, que o pessoal adora em Evangelion, eles vêm de Space Runaway Ideon, mas o Ideon também, assim, ele conseguiu ser mais depressivo que Gundam, muito mais. Nossa senhora! Não, assim, tem um meme, se você procurar, que é o Runaway Ideon, que o cara assim... Olha, tem um sobrevivente aqui. Aí vê o robô pisando no cara mesmo. assim, até um sobrevivente aqui. Ele é bem... ele é pesado, assim. Tem que ter umas, a pessoa tinha que estar com problema, tem que estar com alguns problemas para assistir. Mas ele foi base de muita coisa que você assiste em... muita coisa que você gosta em Evangelion, de muita coisa que você gosta em... não Code Geass, mas o... Tekken Toppa Gurren Lagann. Gurren Lagann. Muitas cenas... Cara, não, é que... Então, por exemplo, eu conversei com a minha amiga também sobre a estética do Gundam. E ela falou que o Gundam tem essa vibe dos robôs gigantes que tem o Kabuto, né? Sim. Que é o capacete samurai japonês. E tem uma paleta que normalmente puxa pro branco nos protagonistas e parará. Porque eu falei, mas se é só o Kabuto em Gurren Lagann, o Gurren Lagann tem o Kabuto também. E aí ele ainda não parece um Gundam. Por quê? Ela me mostrou a imagem dos dois e falando, olha só, um Gundam normal... E o Gurren Lagann é mais redondo, o Gundam é mais retão e mais com essa estética que é bastante inconfundível. Eu acho que é uma forma muito esperta deles venderem os Gundam. Mas se você, eu acho que isso foi uma diferença. Se você levar em consideração, eu ia falar das cores. No caso do Gundam, como você falou dos Kabutos, que eles normalmente jogam pro Pantone branco, é onde você tem a cor que tem mais espaço dentro da bandeira japonesa, que é o branco. E se você trazer para Gurren Lagann, ele já traz pro vermelho. Vermelho é outra cor da bandeira japonesa. Não, calma. Pessoal, só rapidinho. O Gundam, originalmente, ele era para ser tipo cores militares, cinza, etc. Como eu falei lá que os esboços foram pra empresa de brinquedos, a empresa de brinquedos que brigou e falou assim, não... Essas cores não, tem que ser cor viva e tal. E aí foi onde eles pegaram o branco com detalhes em amarelo, azul e vermelho. O básico do Gundam hoje, ele é assim. Normalmente, inclusive, a cresta, né? A cresta em V, normalmente ela é amarela, né? Ou é branco ou amarela, mas ela tem isso aí por conta da empresa de brinquedos, que era a Clover, que hoje quem usa é a Bandai, né? Mas foi um negócio tão bem feito, tão... que lembra tanto, que eu deixo até comentar. Gundam Seed, o engraçado é isso. Se vocês conhecem, no Gundam Seed, são apresentados os Astrays. Os Astrays eram os Mobile Suits de defesa lá de uma das facções. Esse Astray, que ele pegou... Imagina assim, pega o inspiracional de Gundam, ele já é parecido com um samurai, já baseado no samurai. E baseia de novo no samurai, sabe? Você puxa mais pro samurai ainda, que são os Astrays. Eles fizeram tanto sucesso que eles até hoje têm coisa nova de Astrays sendo lançada. Olha aí. O último Gundam... Olha só, essa série parou em 2004, essa continuidade, 2004. Até hoje tem brinquedos novos de Astrays sendo lançados, de tanto sucesso que tem. Tem espadachim... Tem algumas coisas assim absurdas porque eles fizeram muito sucesso. O Bamondes, não tem algum planejamento de lançar mais anime do Gundam Astray ou coisa do gênero? Tipo, um próprio? E não ser só um de defesa? É muito difícil, porque é o seguinte, você imagina assim, essas petições assim pra você fazer, eu vou dar um exemplo, Gundam Iron Blooded Orphans. Iron Blooded Orphans, ele foi pensado logo após Gundam 00. E Gundam 00 foi o seguinte, o nome dos Gundams era baseado em anjos. Gundam Iron Blooded Orphans, os Gundams são baseados no nome dos 72 demônios do Ars Goetia. São 72 Gundams, porque os inimigos da Guerra da Calamidade lá que foram... Eram mechas automatizados chamados de anjos. Né? Alguma referência aí, assim... Evangelho. Você conhece alguma, assim, Evangelho, mas Evangelho pegou... Lembra que o Evangelho pegou lá de Gundam, lá atrás? Pois é. Lembra que eu falei? Pegou de Ideon também, né? Pegou algumas coisas de Ideon lá. O criador trabalhou muito tempo em Gundam antes de poder ter... Então, tem umas trocas aí e foi, a ideia foi em 2009. Eles só tiveram sinal verde em 2015. Porque eles foram apresentando, você tem que fazer ideia e não tem a pessoa. Ou então, olha, não, isso aqui vai sair antes. É muito difícil. Você tem que ter um pitch muito bom para conseguir fazer a série sair. Então, muitas das vezes, não é nem por falta de ideia, é por falta de execução, tá? De conseguir executar a ideia. E então, muitas coisas assim, gente, tem coisa de Gana que os caras séculos atrás. E aí, para quem quiser, eu tava vendo, não estudando especificamente para pauta, mas eu descobri, quem gosta de Gurren Lagann, procure Robô Gigante contra Robô 02. E aí você fala assim, isso é de 1950, 60, 60 e pouco, tá? Aí você olha assim, aí você pega o Robô 02, você pausa a imagem, pega o seu brinquedo, sua imagem, ou coisa que você tiver no celular, do Gurren Lagann, bota um do lado do outro. Tá bom? Aí você faz esse papel, aí depois você me agradece, tá bom? Bom, terminando, você já tinha até falado, né, a questão dos Gunplas, utilizar não só a questão vinda de Gundam, mas de outros animes também, como Beyblade e Yu-Gi-Oh, né? Ah, não, os Gunplas, eles pegam outros mechas, né? O próprio, ó, eu tenho Gunpla hoje do Evangelion, eu tenho Gunpla do... Ai, meu Deus, do... Não é do Code Geass, tem Gunpla... Do Gridman, tem do... Sim. Tem Code Geass, Pokémon, tem... é Digimon. Digimon, saiu aqueles Digimon. Ah, sim, Digimon. Nossa, aqueles Digimon desenvolvido do Wargreymon, cara. Meu Deus do céu. Cara, pega o Megamon, que fica da hora. Pois é, mas se você levar em consideração então, que muitos Digimon do nível Mega, todos eles parecem mechas, cara. São, sim, tem um Digimon Arma. Mas tem até Olimpíadas de Gunpla. De montagem e fazer a pintura, e tem uns negócios muito da hora, uns vídeos muito interessantes. Diorama, eu faço. E você vai vendo. E aí você vê os vídeos mostrando e você fala: nossa, eu nunca vi esse anime na minha vida, nunca ouvi falar. Ô... E, sei lá, uma waifu robô toda bonitinha. Ô, Rita, você consegue alguns links desses daí pra gente colocar no post? Isso aqui tem muito. Ah, pesquisar Gunpla Olimpíada. Não, tem aqui, eu pego aqui. Isso aí é. Isso aqui é. Desculpa, esse aqui é tão água. Eu vou falar assim, é tão comum. Gunpla Cup, quer ver? E aí, pra finalizar, as sugestões dentro do universo de Gundam pra assistir. Você falou de The 8MS Team e. O Gundam 0080 War in a Pocket. Isso, porque eles são séries bem curtas. O Gundam 0080 ele tem 6 episódios apenas, é um OVA de 6 episódios. Os personagens principais, inclusive, mais legal, o Gundam 00 War in a Pocket, ele foi um comemorativo de 10 anos de Gundam, ele foi lançado em 89. Olha aí. Ele contou com a Megumi Hayashibara, que futuramente faria a... Evangelion, ela era a... Caramba, a Rei em Evangelion, tá? E o Koji Tsujitani, que era o Miroku de Inuyasha, ele fez o Gundam F91 também, ele fez mais uma cacetada de papéis, um seiyuu muito talentoso também, e o mais interessante é que o papel principal... É assim, ele tá na mão, ele basicamente ele vê os soldados, assim, ele vê o outro lado, o lado dos caras que não tem Gundam, lutando contra Gundams. Então, é assim, é sensacional, War in the Pocket, ele foi lançado em 89, ele foi logo após Túmulo dos Vagalumes. Pessoas, ele foi lançado logo após do Túmulo dos Vagalumes, ele tem uma vibe... Parecida, beleza? Tudo bem? Mano! Túmulo dos Vagalumes é uma pancada no estômago, velho. Então, ele faz. Ele tem uma vibe. Sim, ele é lindíssimo. Eu recomendo, ele é muito legal. E ele. Ele muito. Eu acho que assim. Eu tenho o Gundam Alexis aqui por conta disso. E o Zaku deles lá, porque é muito legal essa série. Mas ele quem quiser assim, ver como. Quem quiser ver como Túmulo dos Vagalumes me impactou quando eu assisti, só ouviu o nosso episódio 51. Nossa, velho, eu tava impactado pra cacete, velho. O Túmulo dos Vagalumes é um verdadeiro soco no estômago, velho. Então. Sim, eu recomendo assistir Game, se você gosta de ver Devastação da Guerra, Segunda Guerra Mundial. Sim. Game Pés Descalços. Ah, Game Pés Descalços, tá. Então, façam isso, assim, é bem legal. O MS Team, MS Team é muito legal também. Ele faz também, mas ele é baseado em soldados rasos de Gundam. E ele é uma série de 12 episódios. Só vejo até os 11, porque aconteceu o seguinte: teve um problema muito sério de produção. Os 11 primeiros ficaram bons e o último parece até que morreu gente durante o tempo da produção. Então meio que a produção parou 2 anos para fazer o último episódio. Mas ele é muito bom, esses 11 episódios que você assiste. É também muito legal, ele é, assim, é uma guerra mesmo, né, aquela parte chata de você estar na selva, de você estar lutando para sobreviver, e as coisas que acontecem, assim, super recomendado, e eles são curtos. O mais legal disso é que são curtos. Imagina você pegar uma série como Gundam, que tem 40 anos, em muitos casos tem mais de 40 anos, eu diria. Não. Então, assim, deu mais de 40. E tem, assim, uma coisa muito vasta. E às vezes tinha 3 animes passando na TV ao mesmo tempo, ligando. Entendi. Você precisaria de muito tempo pra pegar. Mas esses dois, você consegue pegar o cerne do que é Gundam, das coisas legais de Gundam pra você. Tá? E aí, claro, você tem os vídeos aí dos as primeiras temporadas de Mobile Suit Gundam e Zeta Gundam, você encontra aí como filmes de 2 horas e meia, tá bom? Tá ótimo. Então, por enquanto a gente vai encerrando por aqui, né? Porque, assim, Gundam é algo gigantesco. Vale a pena. A gente vai fazer alguns episódios de cada série, né? Pra poder dar aquela abrida no leque para você aprender um pouquinho mais sobre a série, porque não adianta nada a gente falar sobre Gundam esse episódio todo, porque o episódio teria mais de 3 horas e a gente não teria terminado de falar sobre. Exatamente. Então, assim, primeiro de tudo, eu vou deixar minha opinião por último, porque eu vou ser sincero, eu assisti 1 ou 2 episódios de um anime esparso da franquia, não assisti quase nada. Eu não sou nível de comparação, o que eu falei aqui estava na pauta, e a pauta é cortesia do Bamondes, que vocês perceberam que ele, além de gostar muito, ele é viciado nisso, então, muito... Manjador das manjarias. Opa, manjador das manjarias. Mas, para terminar, eu vou me deixar por último, né, até porque, convenhamos, eu não tenho muito mais nada para acrescentar. Rita... Traz um pouquinho da sua experiência com a franquia e a sua opinião sobre ela, por favor. Então, todo o anime de robô gigante que eu assisti foi porque me recomendaram. Eu nunca vou atrás porque eu gosto de robôs gigantes, nunca foi uma vibe muito minha. Então eu sempre vou feliz pra assistir porque as recomendações eu confio nas pessoas. Ah, sabe? Sim. E Iron Blooded Orphans foi uma dessas. Foi tipo, Rita, você precisa ver o último Gundam. E eu falei, tem certeza? Porque o que eu lembro de Gundam Wing é um pouquinho... E aí as pessoas riem todas, porque Gundam Wing é uma coisa muito particular. Né? Aquele meme da Helene do Reiro com a carta de... com o convite de aniversário. Nossa, aquela cena é incrível. Ixi. Ele rasgando a carta e falando que... puro drama. Uma novela mexicana, eu recomendo muito achar esse vídeo. Mas aí eu fui ver Iron Blood Orphans. E Iron Blooded Orphans é um anime fenomenal. Eles fizeram com que os protagonistas fossem 2 caras, que são pilotos de robôs, mas não porque eles são bons nisso, mas eles são crianças que são forçadas a fazer uma cirurgia para controlar o robô com a mente. Evangelho mandou um abraço. E aí... Não, então, mas aí eles são meio que considerados restos de humanos, eles não são considerados pessoas. Human Debris, né? Tipo, Debris é o nome do lixo isso. espacial, então é como se eles fossem lixo humano, porque para eles, quem faz esse tipo de cirurgia é só a ralé da ralé. Tipo, é o cara que deixou até de ser humano. É. Exatamente. Aí você tem esses dois personagens, um deles é um excelente piloto com a mente, que é o Mika. E você tem o Orga. Orga, sei lá. Orga mesmo. Que é... O Orga é basicamente o Kamina. O Kamina, se ele tivesse crescido com um pouquinho mais de apoio familiar. E aí você tem essa situação de guerra entre a Terra e Marte, Marte querendo independência, e você tem esses protagonistas com um carisma estourado até o talo. E não tem como você não se engajar na narrativa. E aí as lutas com robôs gigantes são muito bem feitas, são muito bem animadas, e o Barubadosu é muito foda. Até é engraçado, se você lembrar do Iron Blooded Orphans, inclusive, no capítulo 6, o Akihiro, todos os que tinham a faixa vermelha no braço, eles eram escravos, eles eram propriedade do Maruba. Né, que era o dono da CGS. Uhum. Então, você vê o quanto que, assim, eles ainda não eram nem a ralé. A ralé eram os escravos não tinham nem esse direito, né? E você percebe o mundo que tava, né? É um mundo de crianças soldadas, as crianças entram no exército, né, em milícias, né, pra não morrer de fome. O cara lá também tem escravos, que os escravos ainda são mais humilhados ainda. E isso é eles tentando sobreviver literalmente é isso. E eles tentando sobreviver e eles acabam se metendo no processo de independência de Marte sem querer. Pois, muito bem. E não tem como não engajar na história e você fica, puta que pariu, o que vai acontecer? E aí você vê o próximo capítulo. E aí você fala, ai meu Deus, eu preciso ver o próximo capítulo. Pergunta, você ficou mais emocionado com a Atra? Porque às vezes a Atra, com tudo que aconteceu, que ela era mais simples de todas, às vezes eu acho que ela roubava a primazia. Eu falo assim, eu acho que assim, Gundam tem muito essa questão de ter a princesa da paz, né? Que é o papel da... Que sempre se tem o papel da Helena e o papel da menina. Embora ela... tô lembrando o nome da Seiyuu e tô esquecendo o nome da personagem. Aina Bernstein, a Kudelia. Da Kudelia Aina Bernstein, ela é a princesa de paz, mas ela é uma princesa ativa, ela vai lutando pelas questões dela e tal. Mas se vê que às vezes a Atra, que é a mais simples de todas, que é que foi, era cozinheira, né? Ela rouba a cena. Enfim, sensacional. Eu acho que a Kudelia e a Atra têm uma dinâmica muito boa. Sim. É muito comum em shonens eles não passarem no teste de Bechdel, em que as personagens femininas... O teste de Bechdel é assim, você tem mais de uma personagem feminina e elas conversam entre si sozinhas sobre um assunto que não são homens. Se essas três perguntas são respondidas como sim, você tem personagens femininas minimamente interessantes. Isso me fez. E eu acho que a Atra e a... Pode continuar. E eu acho que a Atra e a Kudelia fazem um casal de amigas que você compra a amizade delas. Elas são amigas. Sim. Inclusive, ignorando todo o contexto, uma é só uma... cozinheira, fazendeira, e a outra, tipo, a representante da libertação independente econômica de Marte. Não, e é uma princesa, né? Uma nobre, né? No sentido da palavra. Nunca conheceu fome, nunca conheceu pobreza. Ela lembra, tem a cena do milharal, quando ela vai lá. É que princesa presume que tem monarquia, e é por isso que eu não gosto da palavra. Então, tudo bem, mas. Então, nesse ponto. Peraí, Bamondes, o que eu ia falar é que vocês falando de princesa que combate com robôs gigantes, o que me veio à cabeça? Voltron. Voltron é uma princesa mesmo. A Lura é uma princesa, mas a Kudelia não. Ela é mais a... Nobre. Ela é uma princesa tanto quanto a Leia, sabe? A Leia Organa. É, mas a Leia... É uma... Princesa Leia, mas Star Wars não é uma monarquia. Não, mas se você... Sabe? Se você levar o país... O planeta em que a Leia foi criada, o cara era um rei lá. Então, ela meio que é princesa mesmo, mas foi porque ela foi adotada. Enfim, eu não vou sair muito... Mas é só pra explicar, é assim... O que eu tô falando em termos de arquétipo, tá? É, outro, sim, outro... sim, eu acho que a Atra rouba um pouco algumas cenas, mas eu acho que isso também não, é, não, não importa, porque o Mika tem um desenvolvimento emocional esquisito, ele não tem uma desenvoltura não, muito ele, grande. Ele consegue se desenvolver então, ele, emocionalmente, você vê fragmentos dele, ele até o final do anime ele é muito quieto. Eu acho que coitado do Seiyu, que ele, às vezes ele ia lá só pra... O rugir, né? Ele não fazia nas cenas, né? Em alguns casos, porque ele justamente eu assisti, eles fizeram, inclusive o Mika, ele tem uma boca pequena e o Orga tem uma boca grande para mostrar as personalidades. O Mika, ele é muito introspectivo, então ele tem a boquinha pequena e o Orga, ele é o cara expansivo, é o cara das ideias, é o cara que tá, e ele que tem a... É o caminho, né? É, exatamente. Bom, você terminou, Rita? É, só completando que eu não manjo de robô gigante de Gundam, mas eu recomendo Iron Blooded Orphans como um anime shonen bom, independente de ser Gundam ou não, ele é um anime muito bom. Ok, então, Bamondes. Eu sei que o episódio foi inteiro você falando sobre Gundam, do jeito que você gosta, do jeito que te cativou e tudo mais. Mas dá aquela resumida no que te primeiro chamou a atenção e, por fim, o que te mantém até hoje. Olha, vou ser bem sincero. Eu comecei justamente quando veio pro Brasil o Toonami. Eu assisti a primeira vez o Gundam Wing e aquilo me chamou muita atenção pela forma como a história se desenrolava, o andamento e tal. Aí eu procurei saber mais, por acaso eu conheci alguém que conhecia bastante de Gundam e trabalhava comigo lá próximo, ele me deu uma dica e falou, não, cara, ih, você tá gostando de Gundam Wing? Imagina quando você conhecer Gundam de verdade. Foi assim que ele me falou. Né? E aí eu entendo o sentimento, porque Gundam Wing é muito novela. Exatamente, você traduziu, eu não tinha nunca pensado dessa forma que você falou, mas Gundam Wing é uma novela mexicana. Ele enfim, exato. Eu vou mandar o vídeo do Reiro com a Helena para as pessoas conhecerem essa cena, todo mundo precisa ver. Então, e justamente, eu depois fui me aprofundar, me apaixonei por Gundam Seed, aí eu comecei a ver as coisas antigas, aí quando você vê a qualidade de algumas animações de Gundam, você chora, você fala assim, mano... Isso aqui era bom, mas isso aqui é muito melhor. E não, cara, não pode ser isso. E às vezes você se apega nos personagens, né? Que, claro, vão morrer de formas abruptas, estúpidas, idiotas, como em qualquer situação real, né? Então, é uma coisa, assim, que me pegou por conta disso. Hoje, eu comecei... Depois que eu comecei, o problema é o seguinte, gente. Isso aqui, eu não... vou falar assim, a parte boa, a parte ruim. É bom porque não sobra dinheiro pra cá, sabe? Porque a minha droga é ter esses gampla aqui, eu vou comprando, aí não sobra dinheiro pra eu gastar em drogas e outras coisas ilícitas. Você sabe, não? Aí virou um prazer, assim. Eu tava com o preço do dólar lá nas alturas e a proibição de transporte, pra vocês terem ideia, eu descobri um site, eu comecei a comprar da China, lá pelo... Por algumas lojas que estão dentro lá do AliExpress, que eu tenho que entrar meio num submenus, mó esquisito lá para achar, é por crise de abstinência, entendeu? Então, a parte boa assim é que não sobra dinheiro para fazer coisas ilícitas, então eu fico comprando Gampla. Então tá. Bom, da minha parte, eu conheço muito pouco mesmo de Gundam, aprendi um pouco mais agora e vou. Seguia o conselho da Rita e assistia o Iron Blooded Orphans, né? Pra poder começar com essa parte aqui, né? Nossa, por favor, porque é um anime incrível. Porque eu tenho mudado muito o meu ponto de vista por animes que normalmente eu diria, não vou assistir porque eu não gasto. Então eu tenho dado chance pra assistir os primeiros 5. Se nos primeiros 5 ele me pega, eu assisto até o final. Se não me pega nos primeiros 5, eu dropo, sem dó. Eu acho isso correto. Eu acho que a gente tem pouco tempo de vida pra ver coisa que a gente não quer ver. Quer ver um que eu já reassisti 2 vezes e eu tinha preconceito contra romancezinho shoujo? O Otaku Nikoi Wamus Kashi, que é difícil você amar sendo um otaku. Tem na... O Otakoi. Que tá na Amazon Prime. Cara, só a abertura já me ganha. E aí, quando você vai assistir, mano, eu me vi totalmente representado pelo Nifuji. Se você gosta de Otakoi, talvez você também goste de Nozaki-kun, que também é muito divertido. Ah, eu vi alguns vídeos de Nozaki-kun. Eu vou pegar pra assistir quando tiver tempo. Enfim. Mas antes, veja esse vídeo de Gundam Wing, porque ele é incrível e todo mundo precisa ver esse pois vídeo. Pois é, este vídeo de Gundam Wing, do Birthday Party, vai estar no link, vai estar no post, né, como referência. Todo mundo vai poder assistir e concordar ou não com a Rita. Sim, e com dublagem, claro. Novela. Dublagem brasileira, a Helena foi feita pela Letícia Quinto e o Hiro foi feito pelo Márcio Araújo e o Zex Merquise pelo Alfredo Rolo. Né? Porra, velho. Só timaço, velho. Pelo amor de Deus. Não. É sensacional, né? Só ser gente sensacional. Enfim, de resto, a gente chegou ao final do episódio. Obrigado, Bamontes, pela pauta e por ter liderado o episódio inteiro. De resto, agradeço a todos vocês que ouviram até aqui. Um grande abraço a vocês e até o próximo episódio. E sim, 150 episódios, gente! We are the champions, my friend. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.